Tenho sede, tenho fome da tua palavra, da oração que move os montes. Eu quero ter mais intimidade contigo, Senhor. Contigo, Senhor, eu já fechei a porta do meu quarto e me ajoelhei para conversar e orar e beber da água mais pura, do vinho mais doce, da rosa cheirosa, do rio da vida, da paz que excede a minha alma, que és tu. Estou